Olá, eu sou o Davidson. Olá, eu sou o Rafael. Olá, eu sou o William. Hoje nós vamos contar uma história da coleção Boas Maneiras, que se chama Desculpe-me. Desculpe-me é a maneira educada de reconhecer que errou e demonstrar arrependimento. Esbarrar em alguém? Desculpe-me, foi sem querer. Chegar atrasado na aula. Desculpe, professor. Pegar algo emprestado e demorar para devolver. Desculpe-me pela demora. Machucar alguém sem querer? Desculpe, não queria fazer isso. Estiver à mesa com outras pessoas e arrotar. Desculpe, saio sem querer. Esquecer de ir a um compromisso marcado. Oi, turma, me desculpa. Você responde mal ou desobedece aos seus pais? Desculpe, pai, não faço mais. Reconheça seus erros e aprenda a pedir desculpas. Pais, lembre-se, seus filhos também esperam que vocês peçam desculpas. Tchau! Tchau.